À beira do abismo. Nos últimos tempos, a RTP1 tem transmitido uma série de filmes que adaptam contos de autores da literatura portuguesa, incluindo nomes como Miguel Torga e Rui Zinc, por exemplo. Várias gerações estão representadas em Trezes, o nome que foi atribuído a esta série, que tem sido exibida nas noites de sexta-feira, estando também disponível na RTP Play, a plataforma de streaming gratuita da televisão pública. E, entretanto, mais dois filmes foram acrescentados a esta série de 13 filmes. O meu convidado de hoje é responsável pela produção desta série e também realizou um dos episódios. José Carlos de Oliveira, produtor e realizador, que foi também professor, falou comigo de forma virtual sobre este projeto e o seu filme nele incluído, O Sítio da Mulher Morta, adaptação do conto homónimo de Manuel Teixeira Gomes e que irá passar na RTP1 no próximo dia 26 de fevereiro, pelas 23 horas. Também aproveitámos para falar sobre outros filmes e a conjuntura da produção durante estes tempos de pandemia. Aqui fica então a minha conversa com José Carlos de Oliveira. Eu achei muito curioso pegar num conto de um autor que, além de ter sido um autor de uma vasta obra, foi Presidente da República num determinado momento e queria começar pelo básico, que é perceber o que é que para si, além de, lá está, do facto da seleção dos contos ter várias coisas em conta, não é? As restrições orçamentais, toda a conjuntura, o que é que este conto em específico o atraiu para fazer um filme? Eu sabe que, por muito que nos custe, a maioria das decisões que nós tomamos não são racionais, não decorrem de uma análise racional das coisas. São as circunstâncias que nos caem em cima e, de repente, empurramos, por muito cautelosos que sejamos, empurramos para determinadas conclusões ou decisões. É evidente que eu sou um fervoroso adepto de uma coisa que só há 20 anos é que se fala, tanto quanto eu tenho conhecimento, que é a inteligência emotiva. E, portanto, mas mesmo assim é-se cautela, não é? Porque temos de nos fiscalizar a nós próprios. E, portanto, há um processo que decorre de um trabalho entre a RTP, o José Fragoso e a Marginal Filmes, que é a seleção primeira dos contos, tal como os realizadores. E a seleção primeira dos contos, realmente, como o Rui acaba de dizer, ela é bastante racional. E a primeira medida que faz a distinção entre o que pode e não pode entrar é, evidentemente, o cabimento orçamental. Se me dizem que o avião entrou em Lisboa e se espalhou, matou não sei quantas pessoas, acabou o filme no ótimo. Claro. Pronto, isso é... Nem apoiado pelo ICA haveria filme. Mas, enfim, pronto. De qualquer maneira, a partir daí, o que nós escolhemos foi contos que fossem eminentemente narrativos. Narrativos. Uma vez que nós estamos a dirigir ao público generalista. Claro. Ou seja, temos todas as classes sociais, todas as classes de conhecimento, enfim, e portanto temos de, pelo menos, tentar falar com todos. Nesse sentido, se sairmos da narrativa e fizermos outro tipo de cinema, como eu também já fiz, embora a minha linha seja mais a narrativa, mas já fiz, como sabe. E, portanto, naturalmente que temos de pensar aqui em edifícios coesos, em que o espectador perceba o que se está a passar, mesmo quando exibimos um filme, ou quando produzimos, escolhemos e depois produzimos, etc., um filme, a partir do conto do extraordinário Ruizinho, e, portanto, nos leva àquele tipo de filme. Mas se olharmos para aquilo, parecendo uma coisa, por vezes, não muito coerente, na verdade, se olharmos para ele, é um edifício só. É isto que, portanto, no primeiro plano, nós decidimos para escolher um filme, para escolher os contos. Sim. A seguir vamos aos realizadores, tem a ver com a obra do realizador, e eu tentar, no fundo, selecioná-lo para um conto que tenha a ver com ele, se é que é possível fazer leituras de estilos de realizadores. Isto é um bocadinho pretencioso, claro. Mas temos de correr esse risco, não há outra coisa a fazer. E depois, sobram, eu primeiro escolhi os realizadores todos, deixei para o último lugar, achei que deveria fazer isso, para não incorrer no mesmo disparate de algumas pessoas que estão tomar vacinas quando não devem. E, portanto, eu tenho a mão na massa, mas, apesar de tudo, vou envolver muita gente e responsabilizar muita gente. E, portanto, quero estar em igualdade de circunstâncias absolutas com os outros. Então, deixei quase para o último o meu, sendo que desde há muito. E isto andava aqui, digamos que, como se diz, atrás da orelha, ou a fazer ninho. Andava aqui os contos eróticos do Manuel Teixeira Gomes, que é um escritor muitíssimo importante e, com muita pena minha, não é tão conhecido como, na minha opinião, deveria ser. Era útil que fosse mais conhecido. E, portanto, fui a estes contos e realmente era aquilo que eu queria, que estava já no programa, selecionado, e ainda fui ver outros para ver se haveria alguma coisa que me tivesse passado menos, com menos atenção, e não, era este que eu queria. E depois porquê? Manuel Teixeira Gomes não é ornamental a escrita, não tem nada de ornamental. Parece uma escrita despojada de qualquer poesia, e não é, mas parece, estritamente objetiva, enfim. Mas depois, quando começamos a ler e a perceber porquê e como as personagens reagem a determinadas situações, quando encontramos as situações que ele desenha, começamos a perceber que ele é um poeta, não é ornamental. Tudo aquilo parece despojado. E isso agrada-me imenso. Agrada-me imenso. Além da história, como eu disse muito bem, além da história dele, é um Presidente da República que está há 2 anos e 2 meses. Exatamente. E depois decide que ele quer a política, enfim, não lhe trouxe nada do que ele esperava, e ele quer é voltar às suas cadeiras e aos seus livros. E auto-exila-se na Argélia, o que também é relativamente surpreendente. E passa a escrever dali. Exatamente. Para cá e para o mundo. Pois é, um homem muito curioso, para ele é logo que sempre foi um republicano, começou em medicina em Coimbra, que era o que os pais queriam, os pais eram produtores e comerciantes, e ele acabou por sair. E depois juntar-se ao João de Deus, e o Bordal, enfim, ele era uma pessoa, naturalmente, pela sua índole, que o que queria era pode escrever estas coisas e fazer este tipo de coisas que, em princípio, contribuem para as pessoas evoluírem. E, portanto, eu escolhi aquele e, quando olhei para aquilo, a dureza do povo. Depois, a objetividade cá está, do conto, porque, repare, as pessoas podem tentar fugir de uma coisa que muitos chamam de destino. Eu não acredito muito no destino, mas, em real, às vezes parece que ele existe. Podem tentar fugir, mas, realmente, se na sua índole lá estiverem determinados elementos, a pessoa acaba sempre por cair naquilo. E é esta história da recorrência. É um sonho efabulado, naturalmente, porque foi um acontecimento da vida que o homem passou a efabular. Exatamente. E não percebeu que, com o tempo, a paixão entre marido e mulher não é a mesma dos primeiros dias. E, portanto, a rotina é devastadora para este tipo de sentimentos. E, claro, que ele imagina aquilo muito melhor do que tinha sido e muito melhor do que aquilo que vive com a mulher. Claro. E, portanto, isto é uma crítica desassombrada que me tocou imenso. E depois tem aquela sensualidade toda. E eu gosto imenso, acho mesmo que o que move tudo isto é a paixão entre seres humanos, e tudo o resto é um bocadinho paisagem, inclusivamente o dinheiro é para se poder ter a paixão entre seres humanos. E, portanto, eu acho que é um bocadinho por aí e portanto, é muito, tinha muito a ver. Sim, sim. E queria só pegar numa coisa que disse, de facto, que o Teixeira Gomes não é um autor muito, muito falado hoje em dia, e parece que é uma sina que, infelizmente, é recorrente em muitos autores portugueses. Não diria na maior parte dos autores da série, mas, por exemplo, até um Cardoso Pires, hoje em dia, parece que está muito esquecido. E eu queria te perguntar isto porque acho que é interessante, porque, ao mesmo tempo que grande parte da literatura portuguesa tem o ornamento que o José Carlos estava a dizer que o Teixeira Gomes não tem, por outro lado, parece que esse ornamento faz as pessoas afastarem-se do resto da literatura e, portanto, pegando nestes contos, é uma forma de dizer, olhem, mas também há isto, não é? Não é só aquele tipo de conto que vocês acham que é a literatura portuguesa, e é uma ideia errada, não é? É uma ideia errada, sabe que, na minha opinião, penso eu que é a opinião também de cada vez mais gente, há aqui uma necessidade urgente hoje em dia de esquecer a história e o conhecimento adquirido, como se houvesse mesmo um pânico de nos apercebermos da dimensão daquilo que não sabemos. E, portanto, o melhor é esquecer o que já está feito, o que foi feito, o conhecimento adquirido. Vamos fazer tudo de novo. E o que é que isso nos traz? Traz-nos realmente uma perda de tempo enorme, porque ao fazer de novo, sem conhecer o que se fez antes, vamos cair nos erros que os outros já tinham ultrapassado. Exatamente. E passamos a vida a andar aqui em círculos, a reparar que a sociedade leva 10 anos, certo, em condições excepcionais, como hoje em dia, a avançar. Cada salto, quando corre bem, leva 10 anos a acontecer. E, portanto, naturalmente, isto é um problema que não é só hoje, mas hoje é problemático, porque ainda por cima concorrem para isso os elementos das redes sociais, da facilidade aparente de obter conhecimento, e que não é conhecimento quase nenhum. Para obter conhecimento, é o que se aprende no superior, é preciso aprender a pesquisar. Exatamente. E, portanto, e depois aprender a racionalizar a pesquisa feita, ou sistematizar, para se perceber exatamente o que é que se pode tirar de alguém e organizar depois nas caixinhas das nossas cabeças e por aí fora. Então, isso infelizmente, por muito que os professores o tentem, acho que as pessoas que entram no ensino, desde a mais tenridade até mais tarde, acho que sofrem em grande parte, se não a maioria, sofrem desta aceleração brutal e necessidade de não saber, não tomar conhecimento do que não se sabe. Sim. E, portanto, chega-se a um sítio qualquer, seja onde for, e a pessoa sabe tudo. E assume que sabe tudo. Como se isto fosse possível. Claro. Quanto mais sabemos, mais percebemos que pouco sabemos. Enfim, exatamente. Isto é um facto, não é uma ironia. Eu frente a isto tudo, realmente o que achei é que se deveria buscar a literatura, e particularmente escritores como este. E disse muito bem, o José Cardoso Pires. É ridículo hoje em dia, se for falar com a malta mais nova, ninguém sabe quem é o José Cardoso Pires. Ou seja, nós em Portugal, até mais do que noutros países, nós vivemos este nosso problema. Quantos realizadores é que já ninguém sabe que existem? Exatamente, também. Exatamente. E depois chegam constantemente levas, e ainda bem que chegam, novos realizadores, que morrem ao fim do primeiro filme, desaparecem também. E, portanto, o que é que se passa nesta sociedade em que não acarinhamos o conhecimento que temos, as obras e os autores que temos, antes pelo contrário, sentimos uma urgência de substituir tudo constantemente? Exatamente. Eu não percebo, ou seja, a juventude tem de entrar, a inovação tem de aparecer, mas repara, a inovação só é inovação quando trabalha sobre o conhecimento. Senão não é a inovação, é um risco que pode resultar bem ou mal, mas que não tem o suporte do conhecimento. Enfim, portanto, é preciso muita cautela com isto, não fechar espaço para ninguém, abrir espaço a quem quer experimentar, a quem chega de novo, mas não apagar o conhecimento e a memória, nomeadamente estes autores. Foi por isso que os fomos buscar, de modo a tentar, muito modestamente, francamente, muito modestamente, tentar trazer o conhecimento e, pelo menos, recordar que há determinados autores que são, como se vê pelos contos que têm, extraordinários, e que têm um olhar, sempre tiveram e continuam a ter, um olhar analítico, crítico sobre a sociedade, para escreverem as suas obras, que ao serem lidas por nós nos trazem enormes ensinamentos. E, portanto, eu, para mim, fazia um decreto lei, não, decreto lei não, tinha de ser da Assembleia da República, tinha de ser uma lei da República votada pelo Parlamento, em que era obrigatório na escola ler determinados autores e contos ao longo da vida, senão a pessoa tinha multas e coisas do género. Isto é uma brincadeira, seria inexecuível, mas é o que me apetecia, francamente, fazer, como ver filmes. Sim. Repare, para a maioria dos realizadores que estão aí, a malta nova, o cinema começa no Tarantino. Pois. E, portanto, pois. Mas se não conhecem os clássicos e o que se avançou nos clássicos que criaram o Tarantino, claro, e que deram origem ao Tarantino. Exatamente. Que sabe perfeitamente quem são os clássicos. Se não fossem os clássicos, realmente não estávamos tão avançados no cinema, que é uma arte muito jovem, que tem 120 anos ainda. 125. Há pouco tempo. Depois de 1895 até anos. Mas, não, mas é, e acha que, e se calhar, provavelmente, esta pergunta eu já devo saber a resposta, mas como professor também deve sentir isso, não é? Que as pessoas que vão para as suas aulas depois também têm um bocado essa noção muito limitada do que foi o cinema, não é? Eu utilizava um truque, eu deixei de dar aulas. Sim. Não consigo. Mas eu utilizava um truque. Eu o primeiro ano ainda fiz formal. O primeiro ano que lecionei ainda fiz a coisa formal. E, portanto, comecei, como deve ser, pelos antigos até aos modernos realizadores. Foi uma terrível asneira. Foi um terrível insucesso porque eu não conseguia fazê-los entrar nos antigos. Então comecei a fazer ao contrário e comecei, curiosamente, a obter resultados. Começava pelo mais recente que tivesse chegado e que eu soubesse que os tocava, e começava a utilizar exemplos. Olha, sabem porque é que ele fez esta cena? Então esta cena é inspirada em quê? E ia recuando até chegar aos primórdios do cinema, e então eles já percebiam a diferença, a importância, melhor dizendo, ou corretamente dizendo, a importância dos clássicos, daqueles que no fundo criaram o cinema. Exatamente. É uma ótima forma, devo dizer. Mas voltando aqui agora aos telefilmes do 13. 13 que agora se calhar vai ter que ser 15, não é? Porque entretanto há mais dois filmes, supostamente, não é? Mas, eu acho que as artes são provocatórias, têm de ser provocatórias e daí o nome 13. Sim. Para já é um plural, depois é o 13 que é o número asiático para alguns, mas também é o número do novo recomeço. Atenção, exatamente. E portanto. Já expliquei ao José Fragoso, quando muito vou-lhe chamar 13 mais 2. Vamos ver se ele. Enfim. Não está mal pensado. Mas falando, há uma coisa que é recorrente nas entrevistas que eu fui vendo do José Carlos sobre o projeto, que especifica que não são telefilmes, são cinema feito para televisão. E eu acho que isso é interessante, quer dizer, nós estamos numa altura em que estamos num novo confinamento. De repente os cinemas estão fechados outra vez e as majors americanas, por outro lado, querem impor esta ideia de que vamos conseguir estrear sempre tudo em casa. Qual é que, daqui para a frente, qual é que será a diferença entre o que vemos em casa e o que não vemos, tendo em conta que vai ser cada vez mais o que vemos em casa, não é? Como é que acha que um espectador normal... olha para um filme destes e percebe isto visto numa sala seria diferente? Pois, repare, vai ser sempre... A primeira questão é o cinema, o que eu digo que é o cinema para a televisão. Ou seja, não é telefilme, é cinema para a televisão. Embora, atenção, eu percebo a lógica do José Fragoso quando lhe chama telefilmes, porque é uma coisa que não foi feita. Foi feita só pelo António da Cunha Teles e pontualmente por um ou outro colega há muitos anos. Fazia dois, três, uma coisa assim aí na história do cinema. Sim. Sempre com pouco dinheiro, sempre aflitíssimos, mas enfim, no caso do António da Cunha Teles, ainda bem, ele fez realmente telefilmes, ou seja, se quisermos, cinema para televisão. Foi uma coisa financiada pela SIC com o Instituto de Cinema e portanto conseguiu fazer com um orçamento bom, portanto é o quádruplo do orçamento que eu tenho agora. Sim. Imagino. Há tantos anos atrás o quadro do orçamento. Portanto, era confortável fazer. Agora não, os orçamentos são apertados e a RTP. Mesmo assim, o José Fragoso fez um esforço enorme para ultrapassar os limites previstos e conseguiu. Mas, como ele sabe, o esforço deste lado é enorme e os perigos decorrentes disto são enormes porque a pessoa, à mínima distração, pode falir. E depois, quando se vai à falência, se não se pagaram os impostos, não há dinheiro, começava as repressões pessoais e a pessoa nunca mais descansa na vida. E os bens que tiver? Bom, isto é, portanto, fazer filmes é uma atividade perigosa. Sim. Em Portugal, muito perigosa, muito perigosa. Eu já fui um dia a tribunal acusado de não sei o quê como criminoso. Ao meu lado estavam bandidos no tribunal a responderem. E, portanto, eu já fui por causa de uma brincadeira dessas em decidir pagar à equipa em lugar de pagar ao Estado. É crime. É do foro criminal. Então eu safei-me, sem problema nenhum, a juíza percebeu, os meus advogados trabalharam bem, eu acho que não estive mal todo, e a juíza então apagou. Ou seja, eu sou culpado, porque a lei diz que se for. Sou culpado, mas ela percebeu e portanto não existe. Não há registro, não há nada. Eu agradeci, muito revoltado, mas agradeci, estava a fazer algum papel. Não é? Também sou ator. Claro. Não é que seja, mas posso. Não é? Bom, e portanto, eu neste caso, isto, a sua pergunta, entretanto, onde é que eu já vou? A sua pergunta era. Peço desculpa, Rui. Não faz mal, mas pode continuar a história. Estava a ir bem. Eu só não fui preso porque a juíza decidiu que, pronto, não ia. Mas olha que foi por um triz. Epá, estava em Moçambique a filmar. De repente chegámos a um ponto, houve atrasos de financiamentos. Não interessa de cá. Não vale a pena irmos por aí. Mas houve atrasos de financiamento, que estava tudo contratado, agendado, etc. Senão eu nunca iria para Moçambique para fazer um filme. Não é? Claro. Foi o meu último em Moçambique, logo Quer Ser Uma Estrela, que eu gosto muito, acho que mesmo que é o meu melhor filme. É um estilo, mas é o meu melhor filme. E, portanto, estava lá a filmar e, a determinada altura, passou uma semana, o dinheiro não vinha. Passou outra semana, o dinheiro não vinha. E a equipa tem que comer. Claro. Sim, a equipa não tem um ordenado pago pelo Estado todos os meses. Pois, sim. E o meu raciocínio foi esse, de maneira que avancei com o dinheiro para a equipa. Bom, ao avançar com o dinheiro para a equipa, que são equipas grandes, e portanto, cada fatia, ainda por cima foram duas ou três fatias, foi uma senhora, e eu não paguei as retenções na fonte, os IVAs, não sei o quê e tal. Bem, caiu. E depois passado, repare, mas o extraordinário é isto, é passado. Julgo que um mês resolveu-se tudo e eu paguei. Mesmo assim, o Ministério Público não retirou a acusação. Levou-me a tribunal, a julgamento. O tribunal considerou-me culpado e depois, pelos motivos que eu lhe disse, já estava tudo pago, portanto, pelos motivos que eu lhe disse e porque já estava tudo pago. Então, não ficou registro nenhum. Mas eu fui considerado culpado e o passo seguinte, imagino que eu não tinha pago, era preso. É como lhe digo, fazer filmes em Portugal, e isto não é ironia nenhuma, é realmente uma coisa perigosa, particularmente com orçamentos tão apertados. Os produtores a quererem fazer melhor do que as condições o permitem, condições financeiras, económicas, etc. A quererem produtores e realizadores, a quererem puxar o mais possível pelo seu filme. É, pode acontecer numa simples distração, com tão pouco espaço de amortecedor, nós entremos em déficit, depois em falta de fundos, depois em cumprimento de impostos. É uma coisa facílima e o Estado olha para isso. Eu compreendo que olha em termos globais, mas olha para isso com ferozmente. Sim. Ferozmente é o termo. Sim. Eu compreendo que há muita gente que pode e não paga. Mas é, se calhar, são a maioria esmagadora das pessoas que estão em falta. São pessoas que podem ir, portanto, não pagam e depois arranjam esquemas e fogem. E, portanto, o fisco tem, o Estado tem de se fazer respeitar. Eu percebo isso. Mas depois deve haver uma capacidade do Estado, porque aquilo não é uma máquina cega, são pessoas que estão ali, deveria haver uma capacidade de avaliação de determinados casos. Claro. Não são excepcionais. Não, mas há casos que saem um pouco da vigarice. Não são vigarice, percebe-se. Sim, exatamente, exatamente. Mas enfim, é a sociedade que nós temos. Igual para todos, não é? Sim, mas já sabe. É uns mais iguais do que outros, como diria o George Orwell. mas isto tudo porque estávamos a falar da questão dos serem filmes cinema para televisão e não telefilmes, e por causa disto tudo, claro. O confinamento, sim. Pois claro, eu acho que isto vai levar muito tempo. Vai levar muito tempo, estou a falar, enfim, até ao fim do ano, no mínimo, a indústria de cinema. Nós não temos indústria de cinema, atenção. Sim. O fenómeno ver em casa é extremamente importante. Este projeto do Zé Fragoso é de uma adequação extraordinária. Não foi propositado da parte dele, ele não sabia que tinha o Covid, não é? Claro. Mas, de facto, ele está a fazer um esforço enorme na ficção para a televisão, e, nomeadamente, quer estes telefilmes, que é como ele os define, eu percebo porquê, quer estes telefilmes, quer que esta linha prossiga. De qualquer modo, a Pandora da Cunha Teles vai fazer também, julgo que só com mulheres, okay, realizadoras. Acho interessante. Eu já lhe disse que não percebo porque eu não fiz só com homens, portanto, porque é que ela vai fazer só com mulheres? Não compreendo. Esta é uma mania, ainda se vão sair mal no futuro. Pronto, é aquelas brincadeiras. E, portanto, agora, eu entendo que fazer isto, há duas maneiras de fazer, que são os ritmos e a linguagem de televisão, e que têm a ver com o próprio ritmo da narrativa, a própria síntese de encenação e de cada uma das cenas no tempo, os saltos, se virem as séries, todos nós sabemos que é assim, ou seja, no fundo, quando se olha para a série e se tenta ir abaixo do primeiro plano, que é o plano de leitura, nós depois não encontramos nada lá para explorar e para, enfim, exatamente, e que nos dê o prazer intelectual que dá um filme. Ora bom, o filme tem outras coisas, ou seja, quando se encena-se para um determinado ritmo. Em segundo lugar, quando se faz um plano, os atores são dirigidos para a câmara naquele ponto, com aquele objetivo e com aquele tipo de luz, naquele momento daquela cena. Agora corta, vamos fazer outro plano. A câmara muda de posição, muda de quadro. A luz provavelmente tem de se dar um toque na luz. O ator, portanto, tem de conseguir, quando filmar o próximo plano, pensa que nunca parou, nunca respirou, que continua. E, portanto, tudo isto exige outras coisas, mas o efeito na tela, no ecrã, tem outra força, porque aquilo é desenvolvido para a câmera naquele momento, naquele ponto, com aquela objetiva, e tudo isso adquire outra, enfim, outra dramatismo, digamos. É possível a dramatização que nos ritmos de televisão não é. Por exemplo, nós vemos o Father Brown. É um telefilme. É uma série de telefilme. Sim, sim. Não é bem a mesma coisa aqui. E nota-se. Portanto, é isso que eu gostaria de continuar a conseguir fazer. De modo que os espectadores em casa e confinados pudessem ver cinema português. E há muitos mais que quem me dera prosseguir, continuar por aí fora e buscar mais realizadores. E buscar mais autores. Enfim, vamos ver se isso é execuível. Porque os espectadores realmente podem, por esta via, inclusivamente começarem também a reforçar a sua relação com o cinema português. Isto pode ser uma ajuda importante com os atores que nós temos. Você vê no meu filme, os atores são de uma qualidade, as representações são de uma qualidade. Quer dizer, e nós temos mais. Não são só aqueles são muito bons. Só aqueles. Há muitos mais. E, portanto, tudo isto trazido para o pequeno ecrã, que já não é tão pequeno assim, pelo menos para uma parte das pessoas. Pode ser importante, pode ser muito importante. Além dos contos, eu acho que este casamento entre a literatura e o cinema é fulcral para, lá está, irmos buscar a visão do escritor sobre a sociedade, comportamentos, personagens, situações, e transpô-las pelo olhar do realizador e dos argumentistas, de criação, para o cinema. Portanto, tudo isto eu acho que pode ser uma mais-valia para a sociedade dar um salto, bem sei que é microscópico, mas se houver muitos microscópicos, a coisa vai andando. Sim. Não, é? Não, e eu também gosto dessa perspectiva mais otimista e espero que tenha razão a longo prazo. Mas eu, o que eu queria também perceber é... lá está, quer dizer, parece que cada vez mais, e nós vemos isso, quer dizer, nos Estados Unidos da América, infelizmente, eles é que controlam este setor a nível mundial, não é? Quer dizer, sejamos francos, não é? Não conseguimos escapar a isso. E eles agora, com o confinamento, descobriram que estrearem os filmes em simultâneo, que era uma mais-valia, e provavelmente isso vai ser cada vez mais recorrente daqui para a frente, e eu queria só perceber o que é que o José Carlos acha sobre isto. Também, já agora. Olha, eu acho, em primeiro lugar, que a televisão, no caso a RTP, mas as outras televisões deveriam fazê-lo. Uhum. Foi o Lyndon Johnson que descobriu isto, repara, portanto há meia dúzia de anos, né? Portanto ele sucedeu ao Kennedy, imagina. E ele descobriu isto, fez uma lei geral que tratou várias áreas, nomeadamente a ficção, a televisão pública, a rádio pública, e conseguiu um punch brutal que levou os Estados Unidos a ser o que são. De tal maneira que o Rui, nós corremos um risco enorme se não fazemos também com estes filmes via televisão. Repare, é que nós exibimos um filme na televisão, tem não sei quantos mil espectadores. Como é que os agarra no cinema? Até chegar lá, eu só com uma exibição atinge centenas de milhares de espectadores. Sabe? É verdade, sim. E portanto, só uma. E portanto, e vão ser repetidos, etc. Ao passo que no cinema Agora, há uma coisa, atenção. No cinema, o espectador está num estado de, entre o sonho e a realidade. Entre o sonho e acordado, como dizia o Edgar Morin, muito bem, que em 1895 conseguimos duas coisas extraordinárias. Uma, o grande sonho dos cidadãos, que era voar. E, portanto, inventou-se o avião. Exatamente. E o segundo era também um sonho, que era sonharem acordados, que é o cinema. Foi em 1895 que inventámos isto. Agora, hoje, como os americanos têm a hegemonia absoluta, que tem de ser contrariada com este tipo de coisas, e com o cinema no grande ecrã, com certeza. Porque o pessoal ali está em estado de sonho, não é? E, portanto, é diferente, muito diferente do que em casa. Há só gato, e torna-se o café. Há o telemóvel. Sim. Bom, no cinema também toca. Sim. Atenção, eu já vi, não interessa o pianista que estava a tocar e parou. É que parou, fez muito bem. Toca o telemóvel e a pessoa atende. A pessoa na plateia atende o telemóvel e fala. E ele parou de tocar e ficou à espera. É evidente, pronto. Não, isto é extraordinário. Portanto, imagem para tudo, como sabe, não é? Sim. E, portanto, eu digo que isto tem de ser feito porque nós corremos um risco enorme. Já estamos. Não corremos risco nenhum. É que, pá, a hegemonia americana, o cinema americano, eles estão no papel deles. Nós não podemos admitir-nos do nosso. Temos de fazer... Epá, não é um contra-vapor. É marcar a nossa identidade nacional através de coisas destas e do cinema no grande ecrã também. Temos de marcar a nossa identidade para fazer. Não será uma barreira, mas de algum modo é uma barreira também. Porque, repare, nós vemos só cinema americano quase. O francês é raríssimo, a não ser as comédias de Debussy, enfim. Sim. E é para quem possa pagar o aluguel daquilo, da boxe, não sei o quê. Há quem não possa, não é? E não será com pouca gente como isso. E, portanto, nós vemos só quase cinema americano. Significa que nós, quando nos deitamos, sonhamos americano. Sonhamos em americano. E quando acordamos, estamos em Portugal. E, portanto, tornamos desenraizados culturais no nosso próprio país. Sim. Isto é dramático. Percebe? E as pessoas, posso, eu tenho trazido estas questões ao longo de décadas, em todo lado, nos lados mais que você possa imaginar, até politicamente, eu vou a todas. Percebe? E trago estas questões bem fundamentadas. E quando eu acabo de falar, as pessoas até aplaudem. Até aplaudem e parece que gostaram. No minuto seguinte, não acontece nada e já esqueceram. Pois. As pessoas continuam a achar que isto não é importante. Exatamente. As pessoas todas. Olha que são todas. Sim, sim, sim. Não há partido nenhum que eu exclua disto. Partido nenhum. Mesmo os partidos que eu mais gosto. Não, ouça, não percebem a gravidade da situação. E, portanto, nós temos é de fazer, de encontrar condições, como invulgarmente se encontrou com o José Fragoso, à frente da RTP e com a administração da RTP, mas temos de tentar não só encontrar condições, gente que acredita nisto, perceba a importância, e nós temos de continuar a lutar por isto e a fazer. Mas não podemos, repare, nós temos de encontrar aqui um equilíbrio, porque é evidente que não se pode pagar para fazer cinema. Quer dizer, já basta os riscos que se correm. E, portanto, repare uma coisa, Rui. Nós fazemos um filme destes. Isto tem, o meu tem quase uma hora, mas os filmes variam entre 45 e 60, e 50 e tal. Variam os filmes. Uma coisa deste género, com esta duração, até mesmo numa série espanhola, é paga a 300, entre 300 e 500 mil euros. Nós estamos a fazer com 105 mil, e o Correio da Manhã ainda tem a distração de pôr na primeira página uma caixa, mas indiciando que é imenso dinheiro. Sim, sim, eu vi isso. O meu problema é esse. Percebe? E, portanto, é evidente que eu falei com o editor da Cultura, epá, que foi simpaticíssimo, impecável, e percebeu o impacto daquilo e a indução em erro que aquilo provocava nas pessoas. Percebe? As equipas, reparam uma coisa, a minha equipa tem 35 pessoas, não é? São pessoas altamente especializadas. É uma equipa altamente eficiente. As pessoas têm de ganhar uma ordenada tem a mulher, tem filhos, tem a casa para pagar, o bife para pôr na mesa, embora haja gente que acha que não se deve, não é preciso comer bife todos os dias e não sei o que e tal. É uma coisa que me deixou, não me esquece, deixou-me chocado até hoje. Sim. Mas, e portanto, é preciso perceber que essas pessoas são especializadíssimas, têm de ganhar ordenados. Repare, são dezenas de milhares de euros por semana. Para as equipas têm de ganhar um dinheiro mínimo, digno, que compense não só o conhecimento, o trabalho que tiveram em adquirir aquele conhecimento, como os equipamentos todos que têm, como os expertise, o know-how que têm, não é? E, portanto, isso tem de ser pago, isso custa dinheiro, e os atores têm de ganhar. Óbvio, sim. Reparem, ainda por cima, hoje correm riscos atrozes. Exatamente. Reparem, no meu filme, em plena pandemia, a equipa toda sempre com máscaras, com líquidos, ou seja, a profilática toda. Isso também é mais um extra para o orçamento, também, não é? É, tudo isso. Brutal, brutal. Mas aí devo dizer que o Estado, o Governo, com a RTP, cobre, está a cobrir as despesas de Covid. Okay. O que eu acho que é extraordinário, parece que não é nada. Mas ou se multiplica isso por não sei quantos produtores e não é brincadeira nenhuma. Portanto, claro. A RTP tem estado a fazer um esforço extraordinário, eu só posso dizer bem, da RTP. Aliás, é uma coisa, repare, eu tenho a idade que tenho a carreira que tenho, nunca me aconteceu o mérito de ser compensado, o mérito de ser reconhecido e compensado. É a primeira vez que o mérito está a ser recompensado. Eu, se calhar, pareço um bocado pretencioso por estar a falar em mérito num produto em casa própria. Mas o que é facto é que é a primeira vez na minha vida, em décadas, percebo que eu vejo realmente o mérito ser olhado, registado e compensado. Nunca vi antes, mas olha. Portanto, isto não é fácil. As pessoas têm de conseguir, para poder competir, se nós fazemos um objeto de filme com este dinheiro, como é que nós depois vamos para internacionalmente nos mercados internacionais vender os nossos filmes, se eles têm um quinto do dinheiro que tem um episódio de uma série espanhola. Exatamente. Já não falo em França. Por exemplo, em França, o Rui faz, imagine, 3, 4 documentários. Passa a ter, durante 2 ou 3 anos, um ordenado mensal para preparar os seus próximos projetos. Mas isto é uma obviedade. E o que é que isto significa? No orçamento de Estado são peanuts. E, no entanto, aqui não. Quem aguenta tudo é o produtor. Ou seja, o produtor tem de encontrar as histórias, encomendar os guiões, desenvolver aquilo tudo, preparar as candidaturas, tem de ter advogados, tem de ter toques, tem de ter rocks. Ou seja, é uma coisa, portanto, estes custos fixos que são exigidos a um produtor, num país onde não há indústria, como é que se pagam? É dramático, é dramático. Eu trabalhei em cinema, portanto conheço bem essa realidade, sim. Ah, então conheço muito bem, sabe, as dificuldades porque nós passamos. Isto sim. É doido. É verdade. Sério, quer dizer, nós somos maluquinhos, somos. Sim, é verdade. Se não fôssemos malucos, não havia cinema em Portugal. Não havia. Não? Mas, você repara uma coisa. Uma fatia enorme dos filmes que têm espectadores e que marcam, grande parte deles não são apoiados pelo Estado. São pessoas como o Rui, como outros, que fazem, conseguem reunir amigos, ouça, virar os bolsos de uma vez, encontrar algum dinheiro e conseguem, com meia dúzia de coisas, fazer filmes que são altamente meritórios. Alguns deles são altamente meritórios. E depois o que é que acontece a seguir? Nada. O filme é visto, o filme é reconhecido, mas ouça, no minuto seguinte, como eu disse, já não existe. Pronto, acabou. Isto não é possível, ou seja, somos um país que se suicida todos os dias. Todos os dias nos suicidamos fazendo questão de apagar aquilo que de interessante aparece. E agora, a RTP está a contrariar isso. Sim. Ao longo destes anos últimos, destes 3 anos, 4 anos últimos, a RTP está a contrariar isso. Sim. Certo? O ICA, por exemplo, neste projeto, este projeto tem um apoio do ICA / Turismo Portugal. O ICA tem sido exemplar neste projeto. Exemplar. Eu, de tal maneira, começo a olhar para os lados e dizer, mas porquê que será? O que é que vem aí? Adiante, Não, mas tem toda a razão. Mas voltando aqui ao projeto, uma coisa que eu achei interessante também e que li noutra entrevista sua é que há o objetivo de alguns destes filmes passarem nos festivais ou passarem em cinemas e eu queria perceber é se serão diferentes, se terão mais cenas, o que é que vai ser feito para isso acontecer, se é que a curto prazo provavelmente não vai acontecer, não é? Porque temos os cinemas fechados, mas queria saber o que é que queria dizer sobre isso. Há alguns filmes aqui que merecem estar no grande ecrã. Estávamos ainda antes da pandemia, eu falei com a nós, que estava interessadíssima em exibir. Entretanto, caiu-nos em cima a pandemia. E isto ficou tudo virado para a escola. Portanto, estamos à espera para ver o que é que acontece aqui, para ver o que é que podemos fazer nesse plano. Há filmes que, de facto, mereciam ir para o grande. A outra questão são os festivais. Os festivais levantam, no entanto, um problema. Eu quero pôr os filmes nos festivais. A produtora quer, o Ricardo Oliveira também, que é um produtor, quer por os filmes. A questão que se põe é esta: cada filme que nós ponhamos num festival custa-nos uns milhares de euros. Porquê? É preciso traduzir, é preciso legendar, sincronizar as legendas e depois fazer a cópia com toda a informação, mais a papelada, que hoje em dia, felizmente, já é só é mais fácil. E, portanto, preencher daquela coisa toda, é preciso uma pessoa com um ordenado para fazer isso. A empresa, toda a gente da empresa está ocupada no projeto. Mas está ocupada em desenvolver novas propostas, novos projetos. Não consegue pegar nos filmes, pegar em duas pessoas ou uma pessoa da empresa, atribuí-lo àquele setor e passar a desenvolver esse trabalho. Não é possível. E, portanto, é necessário também, além das despesas diretas, que tem pôr um filme num festival, é necessário também pagar um ordenado. Não será durante muito tempo, mas será com certeza durante 3, 4 meses para preparar os filmes todos para nós. Estamos a falar de, só aí, estamos a falar em 4, 5, 6 mil euros. Só de ordenado para uma pessoa competente. E é um ordenado não é alto. Atenção. Sim. É um ordenado muito competido. Não é que se faz também pelo amor à camisola. Mas no mínimo tem de ser isso. Mais as despesas de tradução, que não são baratas. As pessoas têm de ser pagas pelo trabalho que fazem, evidentemente. Mais depois a legendagem, a sincronização, etc, etc. E outra coisa, que é, já agora, todos eles têm de ter um color grading. O color grading tem de ir, vão para o grande ecrã. Sim. Em muitos, a maioria, se não todos, os casos mesmo. E, portanto, aquilo tudo tem de ter um tratamento como deve de ser. Epá, junto-lhe isto tudo, nós estamos a falar, para estes filmes todos, estamos a falar, sei lá, 20, 20 e tal mil, para pôr os filmes todos, não é? Mesmo que ponhamos só, e é uma injustiça para alguns colegas, mas vamos supor que pomos 6 filmes, 7 filmes. De qualquer maneira, isto atiramos para os 15, 18 mil euros. Sim. Esse dinheiro, onde é que está? Se o orçamento fosse folgado, o produtor arrisca, depois tem os prémios, vende os filmes, comercializa, mas nem isso, não é folgado. E, portanto, eu quero que os filmes vão. Estou agora a fazer o quê? A trabalhar para encontrar o financiamento necessário para conseguir fazer isto. Acho que é um desperdício não expor, mas olha isto. Não, sim. Agora a guerra é que encontrar o dinheiro. Portanto, terei de falar com o ICA, perceber até que ponto é que existe espaço de manobra, porque isto tudo é envenenado. Porque, repare, primeiro eu tenho de fazer isto tudo. Pôr o filme no festival. Se o festival selecionar, então o ICA reembolsa determinadas despesas e é um reembolso confortável. Portanto, se não cobra tudo, cobra uma grande parte. Mas primeiro tem de ser selecionado e primeiro eu tenho de investir. Mas onde é que está o dinheiro para investir? Pois, claro. E, portanto, estamos aqui numa pescada de rabo na boca, que não sei bem como é que é de dar a volta, mas como eu sou teimoso, e o Ricardo também, olha, estamos na guerra. Sim, se é tudo a conta gotas, é preciso fazer rotinadamente essa ginástica financeira, é claro que se torna complicado, mas o que eu queria perceber era se os filmes a chegarem, os que chegarem ao cinema, se vão ser diferentes daquilo que vimos na televisão ou não. Ah, muito bem, muito bem. Não vão por isto. Eu acho que os filmes têm. Eu acho que os filmes são edifícios. Digamos que são edifícios. Eles são edifícios estáveis. Depois teremos o estilo, umas pessoas gostam mais de um, gostam mais do outro, enfim, isto. Portanto, eu não vou mexer em nada, poderia fazer um truque. O meu é o filme mais longo, por acaso. Eu podia fazer um truque. Que sabe qual é? Eu tenho mais cenas, ponho cenas, passa a longa. Bem, passando a longa já tem outras. É? Sim. Bom, mas eu não vou fazer isso, porque os meus colegas não estão em igualdade de circunstância. E portanto eu não faço, ou seja, desde o princípio até ao fim, o dinheiro é o mesmo, os meios técnicos são os mesmos, a equipa é a mesma tamanho e de funções. E portanto os argumentistas são os mesmos, escreveram todos, são 6 argumentistas. E portanto todos estamos em igualdade de circunstâncias. E eu vou manter custo que está. Falando outra vez do seu filme em especial. Houve uma frase que me ficou a ressoar na cabeça, que é a personagem que é o capataz mor do dono da propriedade, do José Fidalgo, que ele às tantas diz que nascemos e morremos coitados. Porque ele está a dizer que, já não me lembro do que vem antes, mas ele estava-se a referir ao facto do patrão que manda, tem aquele estatuto, nós nascemos e morremos coitados. E isto... Hoje, tendo em conta aquilo tudo que já vimos durante esta pandemia, as desigualdades, eu sei que isto se calhar é muito profundo e o José Carlos já filosofou muito, mas eu queria voltar a pegar neste tema porque de facto é incontornável o tempo que estamos a viver, não é? As desigualdades que se aprofundaram com a pandemia e que nessa frase acabei por me ressoar um pouco na cabeça. Isto é uma frase do Manuel. Claro. E tem toda a justeza, toda a pertinência, particularmente agora, como o Rui diz muito bem, com esta pandemia. No princípio ainda houve uns tontos que diziam que a pandemia era democrática. É tudo menos democrática esta pandemia, porque isto gera fragilidades na sociedade que existiam e agora entra em ruptura, com falta de emprego e, portanto, com pessoas que deixaram de, por isso mesmo, ter maneira de pagar água, luz, a renda da casa. E, portanto, isto realmente, para determinadas pessoas, é de uma violência brutal. Provavelmente a maioria do país não está a sentir, mas uma grande parte está. Uma grande parte está a sentir. Nós nem fazemos ideia, embora o governo se chegue à frente e tente por aqui, por ali, para lá, nem fazemos ideia dos dramas que por aí há. A banca também, os empréstimos, está a aguentar, as moratórias, etc. Mas, ouça, não chega, porque nós sabemos que há pessoas que não resolvem a sua vida com esse tipo de coisas e não têm como nem onde ir buscar o seu sistema. E, portanto, isto vai ser gravíssimo, além das pessoas que se perderam. Quer dizer, além das pessoas que se perderam, quer dizer, hoje são mais de 201 para mortos, de ontem, e portanto isto é uma coisa da má. Eu acho que aquela frase tem muito a ver, adequa-se sempre, continua a ser altamente pertinente, infelizmente continuará a ser altamente pertinente. Quem tem poder e ali vê-se bem isso também há uma crítica, um filme naturalmente, vê-se bem que quem tem poder exerce e por vezes sem perceber sequer o que está a fazer. Essa cena acontece precisamente quando o patrão vai enfrentar o assassino contratado, naquela vala simbólica entre os dois, que depois o assassino contratado, já contratado, passa, ou a caminho de ser contratado, passa pela vala e vai ter com o dono daquilo tudo. E, portanto, em que realmente o capataz, pouco antes de constatar foi ultrapassado pelo malandro, acabado de contratar, é o Zé Neto que faz de capataz, é o grande Zé Neto, é espantoso, faz uma interpretação extraordinária também, além do Fidalgo, estão todos muito bem, acho que estão todos muito bem, Maria da Arce, enfim. E portanto, ele diz aquela frase ainda convicto que os desgraçados são eles e portanto, o patrão vai dar cabo do outro, porque o outro também é um desgraçado. Sim. Como eles, não é? E, afinal, é que repare, o Manuel Teixeira Gomes, que não tem ornamentos nenhuns, que parece que é uma coisa estritamente objetiva, depois tem esta riqueza, esta densidade, esta profundidade, que nós podemos ir buscar para nos deleitarmos intelectualmente quando nos pomos a pensar naquilo que acabámos de ver. Exatamente. Portanto, eu acho que o cinema deve ir muito por aí. Acho que o cinema deve ser interventivo. Acho que o cinema tem obrigações, porque é uma arte muito poderosa, que realmente mexe muito com a cabeça da pessoa. Mexe mais do que a literatura, mas muito mais. Sim, porque é mais imediato. Sim. Exato. Emocionam-se, portanto, se emocionam, estão a viver as coisas. Ao passo que num livro nós podemos emocionar-nos, mas é um outro plano de emoção. Não é propriamente o cinema que parece que entramos, passamos a janela da tela para dentro do filme. E, portanto, quando as coisas correm bem, atenção. O cinema tem obrigações. Tem obrigações, na minha opinião, são formativas. O cinema tem de formar e o cinema tem de contribuir para a evolução da sociedade. O cinema não pode ser uma coisa que se faz estritamente, não pode, quer dizer, não quer proibir nada, mas a minha opinião é que não devia ser uma coisa estritamente que vive, porque é uma expressão artística. Não, tem de ser uma expressão artística, mas tem responsabilidades. Tem responsabilidades porque tem efeito na cabeça das pessoas. Exatamente. O cinema é manipulador e, portanto, tem de ter consciência do que está a fazer. E outra coisa que houve um momento que eu achei muito interessante no seu filme e que acho que ficou muito bem feito, mas acredito que não seja uma coisa muito difícil de fazer, porque é muito simples, mas acho que há um plano que diz tudo naquela cena do jantar em que o José Fidalgo, em vez de ver a mulher, vê a rapariga. Isso está feito com uma elegância que eu achei que estava mesmo muito bem conseguida. É muito simples, mas diz muita coisa sobre aquilo que está na cabeça dele e aquela questão das rotinas que tinha falado há bocado. Foi uma maneira, eu preocupei quando fiz, porque poderia resultar como um ornamento, cá está, um truque. Exatamente. E de repente apercebo-me, quando estou a ver o filme, quando as pessoas começam a ver o filme, os técnicos estão comigo, etc., eu apercebo-me que aquilo funciona. E portanto, com aquele tempo e aquele ritmo, é uma maneira de fazer o espectador perceber o estado de espírito em que está aquele homem, que tem o poder total. É o dono de tudo. E, no entanto, não é o dono de tudo. Porque ele imagina uma coisa muito melhor do que foi, mas aquilo é o suficiente porque é a efabulação que nos move, é o sonho que nos faz viver. E, portanto, desliga-se da realidade, nem sequer consegue relacionar-se com a realidade, tendo a mulher grávida, gostando da mulher, como se vê. Exatamente. Mas aquilo é um outro gostar. Aquilo faz sonhar, faz o sangue ferver. E, portanto, ele desliga-se e passa para o mundo dele, mesmo estando ali com a mulher à frente. Exatamente. Acho que não correu mal. Não correu nada mal. Olha, eu não vou incomodar mais tempo, tenho só aqui mais umas questõezinhas para fazer. Houve uma coisa, é assim, eu já estou habituado a que realizadores sejam produtores, sejam montadores, tenham parte no argumento. Agora, na banda sonora, isso não é assim tão comum. Não, eu sou um blogger há muito tempo que sou um blogger, e desde muito cedo que eu fazia. Olha, um dia queria uma rádio pirata. E estávamos a falar antes do 25 de Abril, no sótão de um grande amigo que já morreu. E o pai era das Forças Armadas, era um coronel. Aquilo tinha tudo para correr mal. E depois fizemos então um rádio com um fulano, que era engenheiro eletrotécnico e que era um grande guitarrista. E, portanto, tocava no grupo que nós tínhamos, além da Rádio Pirata. E, portanto, sempre fui... Bom, a determinada altura eu estava a ouvir aquilo, nem estava lá, e eu subi... Calou-se. Bom, apareceu lá a polícia, fez a triangulação, apareceu lá a polícia e o nosso colega teve, enfim, a frieza, o sangue frio, de atirar aquilo do sótão cá para baixo e calou-se e acabou a questão. E como o pai era coronel, a coisa talvez tenha composto e pronto, e não aconteceu mais nada. Mas sempre fui muito ligado a essas coisas e, portanto, ao manuseamento, quando as coisas ainda eram analógicas, ao manuseamento, e gostei da transição para o digital, foi um salto extraordinário. Não há fotografia como a película, mas isso é outra conversa. Sim. Mas o salto é extraordinário, permite-nos avanços extraordinários, o digital. E, portanto, eu sempre fui muito ligado a estas coisas e desde muito cedo comecei a mexer na música. A ouvir, a mexer, a fazer, etc. Até que a determinada altura nós estávamos a fazer, com estas tecnologias, estávamos a fazer o preto e branco, ainda foi o preto e branco, e eu peguei nos samples e comecei a compor. A compor entre aspas, não é? Sim. Sim, na verdade é compor, mas enfim, é entre aspas. É. E lá comecei, pronto, e consegui, desde o preto e branco, então fizemos. O Ricardo tem imenso jeito e conhecimento, é um homem também. Eu gosto muito da clássica, do jazz, são as duas que conhecem as medidas, e o Ricardo é mais outra linha, embora seja de jazz também. A clássica é um bocadinho mais difícil, mas também é muito mais novo que eu. E, portanto, nós os dois conseguimos então fazer. Olha, as músicas, por exemplo, do Quer Ser Uma Estrela, são todas compostas e, digamos que agora sim, com aspas, executadas, e é sinfónica, por nós, o Ricardo e eu. Toda, do princípio ao fim. E aí nota-se a música mais... a música da discoteca. Bem, enfim, determinadas músicas são diferentes. Eu nem entendo nisso. Não é? Só dou o meu parecer depois. E eu é mais as outras coisas. Pronto, de maneira que fazemos isto. E gostamos muito. Não, tá, só achei engraçado que não é assim tão normal, porque acho, só me estou a lembrar, sei lá, o John Carpenter é que também tem isso de fazer a música para os filmes dele. E só que ele é o oposto de si, porque ele é sintetizadores e mais rock e eletrónico. É, exatamente. Olha, só para terminar, eu gostava, e tendo em conta que se falou aqui da necessidade de preservar a memória do cinema e da literatura, eu gostava que me sugerisse aos ouvintes e a mim, já agora, porque eu também posso não conhecer, filmes portugueses que acha que sejam boas adaptações ou só filmes portugueses que goste. Os filmes portugueses que eu gosto, eu fujo sempre a essa questão, por uma razão. Eu digo um filme e não digo o outro. Ora, eu tenho grandes amigos realizadores. Pode dizer os dois ou três. Pode dizer todos os que quiser. Olha, eu digo-lhe já uma coisa que eu acho um extraordinário, que é o Oxalá, do António Pedro Vasconcelos. Acho uma fita extraordinária, de uma genuidade. Ali não há truques. Ou só ali... E depois tem os atores. Tem o Zé Nuno Martins. O Zé Nuno Martins, que faz um grande papel... E que é muito bem caracterizado, porque aquilo é o papel, aquela pessoa que entusiasma toda a gente e que depois já não está. As pessoas entusiasmam-se, vão-se aqui, depois onde é que ele está? Onde já não está? E aquilo fenece tudo, não é? Portanto, é muito bem visto. É uma fita muito bem vista. Gostava de... o Zé Fonseca Costa. O Zé Fonseca Costa. Depois, mas está a ver, eu estou a seguir, repara, as leituras aqui são possíveis, estou a seguir uma linha, que é a linha narrativa, e portanto eu evito por todos os lados. Eu tenho, olha, gosto de vários filmes, gostei de vários filmes, achei que era um grande realizador, não sempre, porque pá, fazia o que lhe apetecia, eu compreendo. Está a falar do César Monteiro? É claro. Era um homem que eu respeitava, embora ele não respeitasse ninguém. Ninguém. Eu sei que não respeitava ninguém. Ele chegou a fazer um peditório com a mãe, porque a mãe tinha morrido, e ele fez um peditório, e depois escreveu às pessoas dizendo que estava a gozar imenso com o dinheiro do peditório, em Paris com a mãe. Então fez friamente. Um dia apareceu no Ica com duas bebidas de gasolina a dizer que, ou o presidente do Ica pagava o cheque agora, ou ateava fogo ao Ica. Só que a maneira como ele fazia isto levava as pessoas a acreditarem que era verdade, e era capaz de ser. Pois, se calhar era. O João César Monteiro, no entanto, tem dois ou três filmes que me enchem as medidas, não têm nada a ver comigo. mas é sempre as medidas intelectualmente e mesmo esteticamente. E depois era brilhante a escrever textos. Era brilhante a escrever textos. Sim. Além de que um dia escreve uma peça no Expresso, um artigo no Expresso, a desencar o coitado Padre Guterres, que era de um nível absolutamente extraordinário. Pá, é o pior que se pode fazer um primeiro-ministro, é escrever um texto com aquela nível realmente devastador. Sim. Devastador para o primeiro-ministro, na verdade, pá, a tentar resolver as questões. Estava que eu recordo da questão, mas o texto em si não interessa, não tinha razão de ser. Só que o texto é brilhante. Sim. É brilhante. E portanto, eu sou o João César Voltaire, tenho realmente essa paixão, não é mesmo? É paixão, embora eu não quisesse nada dar-me com ele. Um pouco mais ou menos. Bem, um dia estamos no balcão da Tobis, chega-me o João César Voltaire, põe-se assim a olhar para mim de alto a baixo, mas assim, intimidatoriamente, achava ele, não é? Mas quer dizer, a mim não me intimida, pá, não sei, não é fácil intimidar. Mas acontece, mas não era aqui o caso. Então, bom, então soube que, julgo que foi naquela altura que ele estava na Tobias, a ver as rushes, as daily rushes, sim. Do Branca de Neve, ui. E a dizer que não, isto não está um negro suficientemente negro, ah, esta nuance de negro não era bem isto. E viu as rushes, não sei se todas, mas quase, para definir qual era o negro que queria, de um filme que não tinha imagem. E eu fui ver o filme. Eu fui ao cinema, sentei-me, encostei a cabeça. Foi uma experiência inolvidável. Pela primeira vez, vi um filme com a cabeça encostada na cadeira, de olhos fechados. E, portanto, vi e ouvi, assim, uma coisa. Portanto, eu ficava por aqui sobre os realizadores, porque dou-lhe este exemplo, do Oxalá. Eu acho muito bom. Eu gosto do Fonseca Costa, do João César Monteiro. Portanto, há mais... Sim. Realizadores, o cinema, há outros que nunca me tocaram, e não vou dizer quem são. Acho que as sugestões que deu foram ótimas e podemos terminar por aqui. Agradeço imenso, foi um prazer. Foi também para mim um prazer conhecê-lo pessoalmente e as suas questões eram altamente pertinentes. Pronto, obrigado pela crítica. Obrigado por terem ouvido, espero que tenham gostado. Nós voltamos para a semana com outra conversa, com uma pessoa completamente diferente e espero que tenham um fim de semana agradável, apesar de toda a conjuntura, que todos sabemos bem qual é que é, e espero que continuem desse lado e que ouçam os outros episódios, se não ouviram. Têm 86 episódios, mais uns quantos especiais para descobrir. E não vos quero amassar mais, por isso tenham um bom fim de semana, muita saúde para toda a gente, vejam bons filmes, leiam bons livros, aproveitem para ouvir aquele disco que está à vossa espera no Spotify ou mesmo em vinil ou CD, e se calhar este fim de semana é uma boa altura para lhe dar atenção, e por isso cá vos espero para a semana e até lá, bem-ajam. À beira do abismo.